Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, eu sou o Vitor Diniz, tenho aqui ao meu lado Rafael Seabra, em uma colaboração aqui, e esse é o Sucesso Pop Mix do mês de janeiro. Feliz ano novo a todos, primeira edição do Sucesso Pop Mix aí em 2013, e é claro que teremos hoje o nosso já festejado The Best Of 2012. Sempre na primeira edição de cada temporada, o Pop Mix revisita o ano anterior, trazendo o que aconteceu de mais bacana, de mais relevante na cena pop mundial. E a gente confere hoje uma coletânea aí com os melhores de 2012. Né? Teremos aqui o Jack White, é claro, Paul Weller, The XX, Mumford & Sons, Norah Jones, todos os grandes lançamentos da temporada passada. As listas não param aí de repercutir, Mojo, o New Music Express, todas as grandes publicações, New York Times, fazendo as suas listas em relação aos melhores de 2012. E a gente já começa com uma banda que não lançou disco em 2012, vai fazer isso apenas agora em fevereiro de 2013, mas que foi a grande revelação da temporada. É claro que eu estou falando dos ingleses do Palma Violets, nova grande banda da velha ilha, que lançou apenas um compacto, né, o Best of Friends, e as suas duas músicas, né, o lado A e o lado B desse compacto, causaram tanta espécie que a banda já conseguiu um hype imenso em torno aí de sua pequena obra até o momento, mas o disco já está a caminho, sai em fevereiro pela Half Trade, e a gente começa esse The Best Of 2012 com eles, Palma Violets, aqui no Sucesso Pop Mix. We'll be right back.

young men die. They were standing at the sky's edge. And out there, who knows what they're thinking? They were sliding down the razor's edge. And watched their lives slowly sinking. Thank you. Vocês ouviram Clock Opera? Ótima nova banda aí também, que mandou super bem esse ano de 2012 com a música Man Made. Aliás, esse clipe é fabuloso. Está entre os melhores aí do nosso top 10 dos melhores clipes de 2012. Então, no site do Pop Mix, vocês, além de encontrarem a lista com os melhores discos e com as melhores músicas de 2012, tem também aí, vocês podem assistir os melhores clipes da temporada passada. É claro que esse do Clock Opera não poderia faltar, é muito bacana, quebra-se disco do Bon Jovi, estiliza-se de Fred Mercury, é muito legal. A menina faz de tudo ali nesse clipe. Bom, antes, Richard Hurley com Standing at the Sky Edge, nome também do álbum, música e álbum com o mesmo nome. Fabuloso, esse cara é realmente fantástico, é um dos grandes aí do pop britânico e do pop mundial, com uma trajetória dentro da música pop das mais respeitadas. Eu assisti ao show dele esse ano em Amsterdã e foi show de gente grande mesmo, a sua banda é fantástica, ele tem uma voz que lembra inclusive o Scott Walker e tanta gente bacana, Roy Robinson, enfim. E vocês podem conferir essa resenha que trata desse show que eu fiz do Richard Hurley em Amsterdã no nosso site. Só colocar na busca tudo que vocês não estiverem achando. Existe uma busca ali no site do Pop Mix que vocês podem acionar. E abrindo esse programa de hoje com os melhores de 2012, não poderia faltar a Palma Violet, a grande revelação do rock inglês, The Best of Friends. Os caras foram parar já no programa do Jules Holland, na BBC. A atriz inglesa, mas radicada em Hollywood, Liberty Ross, já andou desfilando por algumas baladinhas de Los Angeles com a camisa da banda. Ou seja, 2013 será deles. 2012 serviu para revelar a banda com um compacto. Mas vocês vão ouvir falar muito no Palma Violets em 2013. Agora a gente fica com outro gêniozinho da música pop. Se eu falei isso do Richard Hurley e aplico também ao Paul Weller, o Jack White não fica muito atrás. Ele lançou Blunderbuss, o grande disco de 2012, e lançou 16 Saltings, talvez a melhor música mesmo dessa temporada. É difícil cravar uma, né? Mas essa é demais. Relembra os grandes clássicos da cultura rock. Jack White é gênio e vocês conferem ele agora aqui no Sucesso Pop Mix. Red all over. Tá aí Jack White, eu me referi a ele como gêniozinho e de fato é. O cara revitalizou parte da cidade de Nashville, nos Estados Unidos, com a sua Third Man Records, gravadora que ele abriu ali no pedaço da região, da cidade. Com isso ele trouxe todo um lado de empreendedorismo que muitos não conferiam a ele por conta de ser um músico apenas, mas ele demonstrou isso não só com a Third Man Records, como com outras iniciativas. O cara é um catalisador de grandes artistas, enfim. A gravadora dele, então, é a Disneylandia, para quem gosta de música pop, de rock, de blues e country. Muito bacana tudo que o Jack White vem fazendo, sem falar na trajetória dele aí, não só com White Stripes, mas com outras bandas que ele tem e que ele teve. Agora a gente confere DXX. Eu rolei aqui num dos últimos programas essa banda. Eu até fiz uma brincadeira dizendo que eles têm carinhas de dark, né? O som deles é um pouquinho dark, mas eles, se fossem uma banda dos anos 80, certamente estariam ali lado a lado com The Cure, com This Is a Mary Chain, se não na sonoridade, mas sim com certeza no dress code e tal, no estilo deles, dark total. O segundo álbum é muito bom. O primeirão da capa preta e do X branco, como eu também brinquei aqui na rádio no programa passado, é ainda melhor de fato, mas esse segundo segura bem a onda. E a gente confere agora, fechando esse primeiro bloco do sucesso Pop Mix, a música Tides, com eles, The XX. You live with the tide, and I can't stop you leaving. I can see it in your eyes. Some things have lost their meaning. Devote to me alone with me. Safe with me. Why would you ever want to leave? Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.